vai ficar bravo com as pessoas a bordo. A bordo, só. Entendi. Autorizada final do IADS que foi para a pista 1-0, reposto localizador. Canal 344. Xanai 62-13, chame centro Recife em 125-1, solicita diretamente a proa ao centro, não foi possível contato com a coordenação. Sim, como obrigado, boa tarde, 1-2-3. Chama Centro Recife em 1-26-85. Foi informada aí pra ela, ela disse que já solicitou o operador de finger. Eu primeiro táxi, sei lá, um 7 quilômetro Oscar, chame a linha de pronto para decolagem. Salvador, boa tarde, até 3144. Tá meia milha pra cima, para baixo, travou. Boa tarde, tá 3144. Livre pulo 910, vento é 090 graus 10, nossa. Livre pouso, 910, 3144. Já vou 1-4-4, autorização para Belo Horizonte, com isso. 1-4-5-4, só um instante, 4. Após o Santos ao eixo da 17, está livre a decolagem. O vento 110 graus, 109, fique atento à esteira. Por gentileza, pode confirmar a temperatura no aeródromo nesse momento? 3-1. 3-1, obrigado. Para o táxi, no 0 a bordo, 3 horas e 50 galeão. Autorizado no 67, até ponto de espera, torre 1895, 1010 ajustes. Táxi Índia. E a Índia, 19295. Uno 5, Uno 4, 544. Chega, tá pronto. Confis autorizado, 360, da Elite Bridge, Apesulu no 6. Decolagem da 10 com curva direita, 119.35, 5461. 360, via Pesulu 16 para confiança, descida da El, Leda, Leda Bridge. Roda 10, curva direita, controle 119, direção 35, já escolhe 5461. Correto, após Bridge, Pesulu 16, chama pronto 1454. Bridge, Pesulu 16, corrente, obrigado. Vamos lá, 3144, livrou. 344, portão 4, Alfa Juliette. Alfa Juliette, portão 4, 344. Autorizado, Quilo Romeo. Quilo Romeo, se quando possível, ser chamado de pouso inserido. Globo 167, está livre a decolagem da 10, o vento 90 graus, 13 nós. Livre decolagem, Globo 167. Flatlevel 050, Mari Arrival, report leaving Flatlevel 170. Fortaleza, Momo, Froti. Decolando aos 48, chama o controle em 1935, boa viagem. Grátis. Salvador, gol 1167, transfere e passa para o Boa tarde, 1167, contato radar, suba 360, saída dela. 360. Brasileiro da presença? Dono 167? Negativo, mantém o perfil da saída, dono 167. Quem é, clear direct to ETAPS. ETAPS position and regard all the speed restrictions, okay? Lima Hotel Juliet, descend at 4,000 feet, direct to Duna position. QNH 1009. That's right, sir. You fly direct to Duna, intercept localizer course and change your flight route with Salvador Tower. That's okay? Confirme, Romeu fica bravo. Frequência livre, até regresso. Lima Hotel Juliet. Would you be able to land at runway 35, sir? The wind speed now 100 degrees, 12 knots. Okay, that's right. Maintain heading Duna position, report to the channel localizer course, okay? Coordena com o infraero, chama para o táxi no 454. Obrigado, vai chamar. Salvador, gol 1867, instalação de ADS na televisão Brasil. Brasília, guarda 4, 1867. Uno 167, chama centro Recife em 125, décima 1. Recife, Ordaja. Aéreo autorizado, 340, APU ISC 50. Decoda 10, direita, da El Leda, após Leda Eudes. Uno 19, décima 35, 5470. Chama a prova. 67, conta. Prossiga, ótimo, 67. 360 autorizado Brasília, Apesolu no 7, decoda 10, direita, saída árvore, transição Elefa, 119.35, 5473. 360 Brasília, Apesolu no 7, com 0, árvore, 7, 9, 4, 7, 3. TG4. alinhamento correto, chamo pronto pro X1. Lima Hotel Juliette, re-cleared until 2000 feet QNH 1009, a clear final. ILS approach to runway 10, report step, Shadow Alcalá Zé Costa. Tá com 115 a bordo, 3 horas e 20, tá na Campinas. 454, táxi Apache Índia, 1895 a torre no ponto de espera, 1009 o ajuste. Ajuste na 019, torre 18, 19 no ponto de espera. Apache Índia, obrigado, boa tarde. Firmando 1009, ajuste. 1009. Aquilo que foi, prossiga. Submarino tem nível 120, reposto pronto para o lançamento. Tem aquilo que foi. Boa tarde, voo no 454, estacionado com a espera 1-0, pronto. Bônus do voo no 454, sete livre, decolagem da 1-0, o vento é 1-0-0 graus, 1-0-9. Decolagem 1-0, 1-4-5-4. Meia, boa tarde, esse é a identificação, desse é o nível 050, vigilância e chegada amarela. Vamos ver, vamos amarrar para o Juliette, do palco 3 milhões, vamos levantar, 18.95. Request them. Good night, sir. Decolado ao 01, controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa tarde. 1935, 5476. Aí, Tadeu. 360, Tael. Quando possível, voa direto, Leda. Negativo, mantém o perfil da saída. É, confia no tráfego, senhor. Não, é o perfil da saída, comandante. Afirmativa aí, qual seria o impedimento de voar para Leda? O perfil da saída. Ah, tá ok, então, muito obrigado. Tudo bem. Calma, tenho nível 070, vigilância, previsto chegada a mão. Hotel Juliet, step inside, clear to land, runway 17, wind is 090 degrees, 12 knots. Clear to land, we're up runway 17, Lima Hotel Juliet. São dois livros Chimitax. Frequência livre, que eu vou meu Oscar. Nota que percebe controle na região. Decide a critério do comandante, bom pouso, terra grande. Roger, Lima Hotel Juliet, on the ground at 05, clear the backpack and back to Bata Hangar, Lima Hotel Juliet. largou no 864 estacionamento. Confirma. 864, puxa o estacionamento. Ponte. Aguarde só um instante. Chame Centro Recife em 126.85, Gono 2. 126.85, Gono 454. 17, prossiga. Estimado para o nosso curso. Sim, o azul já deve iniciar táxi. Na sequência, o trip vai segui-lo. Assim que o trip passar essa guarda, eu vou pegar seu push. Ah, tá bom. Obrigado. O azul 40, o Lantinato, na Livre Azul, quanto espera 1895, 1009, ajuste. Por 867, após o trip para retaguarda, está livre. Após o trip, livre, boa noite, né? Oscar Papa Golf é autorizado de chegada a Amanda, está a 3 mil pés, ajuste ao 009. Boa tarde, está livre a decolagem, está 1-0, o vento é 1-0-0 graus, 1-2-9. No 4-1, na identificação, desça 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste no 009. Voo no 396, desça 2 mil pés, autorizado final do ILS, que foi reporte localizador. 2000, vai reportar o localizador, qual ajuste, por favor? 1009. 1009, obrigado. Autorizado Vitória da Conquista, uma centena direto, decola da 17, curva direita, saída Arbor, após direto, controle 119, decimal 35, aciona 5457. Livre, 6141. Setor 1895 para prosseguir. Tensão de pouso na pista no 017. Sente, boa tarde. Deseja voar direto na flor da rotatória? 4, 8, 3 horas e 50, altera. Autorizado até ponto de espera, 1895 a torre, 1009 ajuste. Táxi a Índia, gol no 8 mesmo. Táxi a Índia, ponto de espera, 1895 a torre. Controle Salvador Azul 4089, passando 960 pés na Gael Leda. Azul 4089, contato radar Cibola nível 340, saída Dael. Ascendendo ao 340, na Dael, Azul 4089. Livre a decolagem da 1-0, vento é de proa, 1 a 12 de nós. Boa tarde, boa noite, 967, ponto espera pronto. Boa tarde, boa noite, 967, mantenha o ponto espera. Localizado 396. 396, torre 1895, composto. 1895, bom, 396. Perfeito, chame o controle em 19.35. 0.35, boa tarde, obrigado. Olha, boa viagem. Tipo 5240, acione identificação. Previsto chegada à mar e reposto descida. Tempo 240 reautorizado, então até o nível 050, chegada à maré. Salvador, bom dia, trip 5447. 5447, contato radar, sobe 200, saída Momo. Saída Momo 200, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, Gona 396, tá no ILS X-Ray baixado e travado. Boa tarde, Gona 396, tráfego avistado, tá livre o pouso na 1-0, o vento é de proa, com 1 a 12 de nós, e o ajuste é 1-0-09. Vente, 1-0-09, livre pouso na 1-0, Gona 396. Boa tarde, é o Tranter 193, informação pela autorização. 867, observe o tráfego da companhia na curva final da 1-0, após alinhar e manter a 1-0, o gol no 867. Galeão 340. Decola no zero direita, Dael Leda Bridge. Apesulo 10, SMAP, direto Lúvito, após conforme. Controle 119 decimal 35, 5501 no transponder. Sente autorizado, Galeão 340, 10, decola direita, Dael Leda Bridge, apesulo 10, SMAP, Lúvito, transponder 5501, descontrole 1935. Chama pronto 3193. Controle da Xenia 141, após pelo, pode prosseguir descendo para 2.3. Após pelo, vai prosseguir para 3.000, informa o tráfego, sua posição de 12 horas, a 5 milhas rumo oeste, mantendo 2.500 pés agora, um Charlie 402. Avisou ao contrato, após pelo, 3.000 pés, 6.141. Controle, olha mais, Black 3. Zero à direita, 1.219, o solo. Direita, 1.219, gol, 3.96. Solo Salvador, boa tarde, bola 396, livrou. 396, boa tarde, prossegue Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o 5, bola 396. Solo Salvador, boa tarde, 3296. Na informação Juliette, posição 01, pronto para cópia, Fortaleza. 3296, só um instante, cópia. Escuta. 9, autorizado LS, China R1, patrão. Oscar Nova Golf, chame torre 1-18-90-5. 35240, vai descer para 2.000 pés, o ajuste 1009, reportagem estabilizada no LS. Para 2.000. 1.009, repórter estabilizado, 5240. Pista 107. Peste, tráfego na chave pela pista 107, chame na rotatória. Decolado aos 2.0.19.35. 19.35, boa tarde. 3.290, autorizado para Fortaleza, NB de voo 370 via Upzulu 19. Bangu, direto a Abucu, país conforme plano de voo. Decolado da pista 1.0, curva à esquerda, sai da MOM, transição Fruti, código 5.5.1.0, controle 1.9.35. Da Fortaleza 370, como Fruti, Upzulu 19, Bangu, recebi há pouco, conforme o plano. Mandar no zero com a esquerda, 5510, 1935, 3296. Fechamento correto, reporte para o funcionamento do pushback, está no 3296. Está pronto já, para o pushback funcionamento, está no 3296. 95. 1-1-8-9-5, 6-1-4-1. 3-2-1 para ataque, está no 3296. 3193, pushback, funcionamento, portão 3. Tá livre o pouso na 1-0, vento 90 graus, na 0-9. Livre pouso 1-0, chinês 1-4. 93, informa o número 2 para o pushback no setor. Quem é que fez o 93? Prossiga, tá no 3805. Vitor Kilo Delta, mantém a posição, tráfego Airbus da Oceané, final da 1-0. Sente, faz cópia. Tom. Pedro 2262, autorização de tráfego para o Vitor da Conquista, sente daquilo. Passaria 2262, aguarde 4. 3805. Autorizado para Guarulhos, Gibbs voo 300, via Alfa Zulu 10, SMAP, Awake, Maricá, após conforme plano de voo, decolada pista 10, curva direita, saída da El, linha grid, código 5525, controle 199.35. Lima que você confirme a altitude dos homens? 3805B. Já se encontra no solo? Direto Maricá, após conforme plano de voo. Até a decolagem. Decola pista 190, curva direita, saída da El, Leda Bridge. Responde 5525. Sente, responde pronto, posicionamento pushback, trânsito 3805. Passarido 2262, pronto para aterrar. Siga. Passarido 2262, autorizado Vitória da Conquista, eles voam 180, saída, decola da pista 190 com curva direita, saída Arbor, Elefa, após direto Conquista. Código 5513, controle 19.35. Vitória da Conquista 180, decola da 190, curva direita, Arbor, Elefa. Após Vitória da Conquista direto, transponde 5513 e o controle 19.35, passaria do 2262. Correu o código transponder, passaria 2262. 5513. Correto, reporte pronto para acionamento pushback. Reportado. Confirmado o POB. 08, copiado. Salvador, Xenermel 141, ali pro Nascimento. Xenermel 141, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 141. Vitor, Kilo Delta, decolada 225, chame controle. 11935. 935, boa, Vitor, Kilo Delta. Boa. Oscar Papa Golf, reporte quando baixar o trabalho. Informação, torre 11895. Torre 10895, Papa Cego. Controle, boa tarde, Papa Cego Vitor, Kilo Delta, decolou da Switchwood, daí da Água. Vitor, Kilo Delta, suba uma centena, saí da boa vigilância. Uma centena, Kilo Delta. No externo, aguardando liberação de pouso, ajuste 1009, tráfico número 1 para pouso, um Charlie 402, final da 17. Paciente, 5240, reportará no externo. Uma Juliette, será autorizado para o stand 3193. 3193. Estou para o TAC 3216, temos 116 a bordo, 116 a bordo, 450, traz uma pessoa. TAN 3216, táxi via Índia, Alfa, deu ponte perto da 190, Last Me Torre, 198.95, ajuste 1009. Ok, Índia Alfa, ponte espera 1895, TAN 3216. Xanay 6141, autorizado ingresso Juliette, Pátio 1, posição 1. Juliette, Pátio 1, posição 1, 6141. Chame Recife em 1260, alterna 128.8. 260-288, obrigado. 1867, com Recife agora em 1260, alterna 128.8. 10, autorizada, linha MT. Pouso TR ali, mantendo zero, tá no 32 no meio. Felipe 5240, pouso autorizado, 90, 120 graus, 129. 5240, ciente, pouso autorizado, está com o trem baixado e travado. Então aqui o turismo paga a autorização. Sim, aqui, muito grato, só na frente. Papa Golf, Solos 28, direita, prossiga a pátio da Baité, frequência livre, estacionar. Aéreo está. Siga TAM 3205. Opa, Zulu 44. Ô, Vitor Kilo Delta, controle de Salvador. Vitor Kilo Delta, na escuta. A informação, temos um braço no sentido oposto a 25 milhas, mantemos 050 para pouso em Salvador. É um Bravo, Bravo Eco 9 Lima. Afirmativo. Estaria livre da restrição de atitude da casa? Afirmativo, prossiga sem restrição para uma centena. Ótimo, legal, cara. Oscar Lima, que você desce para 2.000 pés, um ajuste no 009 e aposta estabilizado no elétrico. Para 2.000, reporta estabilizado. Aos 30, solo 219. 1219, 240. Solo trip 5240, livro na Delta. Dois trip 5240, táxi via Alfa, Juliette e parte 3 até o sinalizador. Alfa, Juliette, parte 3 no local. Estabilizado, Oscar Lima X-Ray. É que a moto era estabilizada, X-Ray. Vai, está 32 no meio. Taxista 3193 a bordo 166, autonomia 3 horas 50, alternativa. Prima alternativa, TAM 3193. Campinas, alternativa. 6 TAM 3193, táxi via Índia, Alfa, da Ponte Pedra 10, Lancham Torre 119, correção 18195, ajuste 10009. 10095. 009, 1895, é a torre, tá 3193. Tama 3283, autorizado para Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 10, decola da pista 10, curva à direita, saída Harbor, transição Elefa, código 5531, controle 119, decimal 35. Para confirmar o quê? Aerovia autorizada. Upper Zulu 17, a Pina pós direto. Cliente, o TAM 3283 autorizado. Brasília 360, Upper Zulu 17 após a Pina. Decola da 10 com curva direita no perfil Árvore após Elefa. 5531 transponde o controle 1935, a posição é a 8. TAM 3283. Cortejamento correto, chame na 8, pushback e acionamento, tá? 3283. Vai chamar quando pronto, tá? 3283. Passarelo 2262, tá no pátio 3 para pushback acionamento. Livre, push, pode pronto, táxi, passarelo 2262. Passarelo push, acionamento, tomará pronto, passarelo 2262. Ingresso em colagem, centena 12 e 9. Ainda tem a decolar pista no 0 da 3193.